quase madrugada eu não dormi, com você no pensamento a insistir, que eu não durmo sem falar contigo. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo, que os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E eu dormi sozinha este beijo em teus lençóis. Abrace o travesseiro e pense em nós. Na depressão irá sentir o meu calor. Vai, e agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a paz desse amor. Chama que é Cabral, o rei da seresta, e pode beber. Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor.